precisa de sexo. Quem não precisa de algo mais para sentir prazer? Algo forte que toque o seu coração, como sexo. Porque sexo é bom, sexo é bom.